Deixo meu perfume aqui. Sei que esse cheiro te lembra de tanta coisa. E os amores que virão depois não conseguirão superar nós dois. Você roda, roda e para em mim. Sou o seu princípio, meio e fim. Como tatuagem que se faz, cubre, você pode apagar jamais. E passe o tempo que passar, o nosso amor renascerá como flor na primavera. E aqui vai meu recado pro seu novo namorado, está vivendo uma mentira. Quando ela ama você, é a mim que está amando. Quando ela vê, ela nunca me esqueceu. O amor dela sou eu. Você roda, roda e para em mim. Sou o seu princípio, meio e fim. Como tatuagem que se faz, cobrir você pode apagar jamais. E passe o tempo que passar, o nosso amor renascerá como flor na primavera. E aqui vai meu recado pro seu novo namorado, está vivendo ela ama você, é a mim que está amando. Quando ela beija você, é a mim que está beijando. Ela não pensa em você, é em mim que está pensando. Ela nunca me esqueceu. Sou eu.